Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Chegou o Café Brasil e hoje ao vivo, num dia de celebração. Esta semana completamos 3 anos no ar, aqui na Rádio Mundial. 3 anos, quem diria, hein? Então, nossos microfones estarão abertos para quem quiser ligar e dizer o que é que gosta e o que é que não gosta nesse programa. Pelo telefone do ouvinte, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. E para começar, tem outro jeito, hein? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você nunca ficou curioso em saber quem é que fez essa musiquinha, hein? Essa musiquinha que faz parte das vidas de todos nós? Pois eu encontrei a história numa reportagem da revista Super Interessante. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. E é o Teixeirinha cantando parabéns pro nosso programa Café Brasil, que faz 3 anos hoje. Pois é. No dia de hoje no Brasil, entre 400 e 500 mil pessoas estão fazendo aniversário. Em um país como o nosso, de enormes desigualdades sociais, é bem provável que todas essas celebrações tenham uma única coisa em comum: a música Parabéns a Você. Ela é, com certeza e com folga, a melodia mais conhecida e mais cantada no país em todos os tempos, e dificilmente algum dia terá um concorrente à altura. Sua história começa nos Estados Unidos em 1875. Duas professoras primárias da cidade de Louisville, no estado do Kentucky, as irmãs Mildred e Patricia Smith Hill, resolveram compor uma quadrinha para seus alunos cantarem quando chegassem na escola de manhã. O resultado foi Good Morning to All, Bom Dia para Todos. Uma simples e despretensiosa melodia em que o título era também a letra inteira, repetido 4 vezes em tons levemente diferentes. Meio século mais tarde, em 1924, uma editora musical americana lançou um livro de partituras, o Celebration Songs. E como naquela época não havia uma música própria para ser tocada em aniversários, a editora emprestou a melodia das irmãs Smith Hill e rebatizou-a como Happy Birthday to You, Feliz Aniversário para Você. De novo, quase nada aconteceu. Mais 9 anos depois, em 1933, a canção foi usada como tema de uma peça teatral na Broadway, em Nova York. Não por acaso intitulada Happy Birthday to You. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Pois é, hoje estamos ao vivo comemorando os 3 anos do nosso programa. Eu quero ouvir você. Liga pra cá. Eu quero saber o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Tem alguma sugestão, hein? Os telefones do ouvinte estão abertos. 3016-1766. 3016-1767. 3016-1768. Pois é, depois daquela peça teatral de sucesso, a música Happy Birthday to You se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil no final da década de 30. Aqui era cantada nas festinhas das famílias abonadas, em inglês mesmo. A letra original tinha apenas uma frase, Happy Birthday to You, repetida 4 vezes. Sendo que na terceira linha, o to you era substituído por um dear, mais o nome do aniversariante. Só que tinha alguém que não estava achando graça nenhuma naquela invasão musical alienígenas. Era o cantor Almirante, pseudônimo de Henrique Forés Domingues, que também apresentava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro um programa de grande audiência sobre música brasileira. Nacionalista fervoroso, Almirante se sentia incomodado com aquela coisa de brasileiro ficar enrolando a língua. E em 1942, ele decidiu promover um concurso para escolher uma letra mais nossa para a melodia americana. Um dos momentos mais famosos com essa música foi proporcionado pela atriz Marilyn Monroe em 62, quando ela cantou para o presidente Kennedy. Logo depois, o mundo soube que os dois tinham um caso. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President. For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday! President of the United States. Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet, open way. Olha só, eu deixei tocar inteirinha porque a turma nunca ouviu essa segunda parte. Ela canta de novo e o Kennedy sobe depois e diz: eu já posso me aposentar da vida política depois de ter feliz aniversário cantado de uma forma tão doce. Mal sabia o mundo que lhe agradecia para ela de vez em quando. É isso aí! E hoje estamos ao vivo, comemorando os 3 anos em que o nosso programa Café Brasil está no ar. Eu gostaria de saber o que é que você ouve neste programa, o que é que você gosta, o que é que você acha ruim. Tem sugestão, hein? O telefone do ouvinte é o 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, e eu acho que tem alguém na linha. Alô? Tem mesmo. Quem tá falando? É Elisa, tô falando de Campinas. Elisa de Campinas, tudo bem, Elisa? Happy birthday to Café Brasil. Oba, que nem a Marilyn, que eu não sou o Kennedy, mas tenho minhas Marilyns. E aí? Fala, Elisa. Nossa, muito bom o seu programa, eu acho fantástico, eu não vou arriscar nenhuma sugestão, acho que eu não conseguiria sugerir nada, porque o que você faz já tem, assim, muito bom gosto, muito inteligente. Obrigado. E às vezes eu ouço, assim, eu falo, gente, não acredito que ele consegue fazer, né? Juntar coisas, coisas diferentes e fica um resultado muito bom, muito você bom. Você sabe qual é o segredo? Qual é? Eu me divirto mais que você fazendo, sabia? E é isso aí, Elisa. Que legal. É quase impossível, porque a gente se diverte muito. Eu gosto dos comentários, gosto das músicas, enfim. Meus parabéns mesmo, muito sabe? Obrigado, Elisa. Continua curtindo a gente aí. Vamos embora pro 4º ano de idade, né? Com certeza. Obrigado por ter ligado. Abraço. Eu acho que tem mais alguém na linha. Alô? Oi, Luciano. Quem fala? Oi, é Sandra. Sandra. Isso. Tudo bem? De onde você tá falando, Sandra? Itapecerica da Serra. Itapecerica. Tudo bem? Tudo certo. joia. O que você quer dizer pra nós? Ouvindo seu programa, mas ainda sabendo que você tá fazendo aniversário, né? Que o programa tá fazendo aniversário. 3 anos. É. Nossa, eu fico super feliz. É, que bom. E eu concordo totalmente com o que a Elisa falou. Uhum. É, concordo totalmente. E adoro seu programa. Eu acho que tem que ficar assim muitos, muitos anos mais. Muito obrigado. Vamos nos divertir juntos aqui. Ótimo. Obrigado, obrigado, obrigado. E outra coisa que eu quero falar. Diga. Você acaba colocando para todos nós ouvintes muitas coisas que nós mesmos gostaríamos de falar e muitas vezes nós não conseguimos. Então isso é que é muito legal. É isso que um comunicador quer, né? Se você diz para mim que eu tô falando aquilo que você dizia. Maestria. Legal. Muito obrigado, Sandra. Continua parabéns, ouvindo a gente aí. Obrigado. Tem mais alguém na linha. Deixa eu ver quem é. Alô? Oi, Luciano. Quem fala? É a Márcia aqui do Jaraguá. Márcia do Jaraguá. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Parabéns. Obrigado. Você levanta o ânimo da gente em plena sexta-feira. Muito gostoso. Ah, que legal. Olha, eu me divirto muito. Eu adoro saber que do outro lado do microfone tem gente viva, inteligente, ouvindo e curtindo com a gente, viu? Muito bom mesmo, porque... A gente não tem muita grana para fazer, para ir para teatro, shows, né? Uhum. Então a gente se vale da Rádio Mundial para poder ter acesso a um pouco de cultura, coisas diferentes, mentes maravilha. Privilegiadas, é igual você e o pessoal da Mundial. É. E eu sempre dou essa dica para as outras colegas, as educadoras, eu sou professora, né? Uhum. De educação infantil e falo, olha... Lá só tem gente legal. Parabéns. Maravilha. Viu? Vamos devagarzinho despocotizando o Brasil. Obrigado, Márcia. Falou. Um abraço. Oi. Assisti a entrevista sua no Jô Soares. Sim. Eu vou falar uma coisa, Jota. Parecia que ele estava assim, meio... Sim, não acho estranho. Então eu vou dar uma chance pra você. Segunda-feira agora assista Hebe Camargo, porque eu vou estar lá na Hebe, eu vou levar a Melô do Pocotó, vou fazer uma bagunça com ela lá falando sobre eleições. Hebe Camargo, segunda-feira, tá bom, Marcelo? Beleza, um beijo. Um abraço. Olha aqui, ó, o Fernando Zupo ligou, mandando um abraço, eu tô mandando de volta. Me dá o seu abraço, toma de volta. Tem mais alguém na linha. Alô? Querido Fernando. Quem tá falando? Parabéns, Marco Aurélio de Vinhedo. Marco Aurélio, da onde, Marco Aurélio? Luciano, você é fantástico. Obrigado. Eu sou seu fã. Eu acho que você tem um papel importante aí no rádio brasileiro. Você é criativo, você é irônico, de uma ironia assim cáustica, mas que a gente percebe que faz bem, né? Pro povo brasileiro, pro senso crítico. Você é maravilhoso, viu? É isso, Marcelo. Se não tiver um pouco de provocação, a gente não sai do lugar, né? Ficar só no entretenimento é muito pouco. Vamos aqui cutucar as pessoas. Ok? Ótimo, Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado por ter ligado. Vamos parabéns. Em frente aqui. Continuando. Café Brasil. Pois é, naquele concurso para escolher a letra do Parabéns a Você, chegaram 5 mil cartas. E uma das 5 mil que chegou à Rádio Tupi veio da cidade paulista de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Foi escrita em apenas 5 minutos por Berta Celeste Homem de Melo. Filha única de um casal de fazendeiros, formada em farmácia, casada e mãe de uma filha. O júri encarregado da escolha era composto por membros da Academia Brasileira de Letras, Olegário Mariano, Cassiano Ricardo e Múcio Leão, e os três se encantaram com o versinho de Berta Celeste, por dois motivos. Era um dos poucos que tinha 4 linhas diferentes e a maioria preferiu repetir a mesma frase 4 vezes, dava de goleada até na letra original. Olha só, hoje estamos comemorando os 3 anos do Café Brasil. E se você tem algo a dizer, liga pra cá, pelo telefone do ouvinte. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Tem alguém na linha, quer ver? Alô? Boa noite. Quem fala? Maria Alice de São Bernardo do Campo. Essa já é frequentadora. Eu não poderia faltar. Claro, muito. Você está junto com a gente há 3 anos, né, Maria Alice? Há 3 anos. Então, Luciano. Parabéns para você. Parabéns para você. Então, olha, nós é que estamos de parabéns outra vez. Que bom, obrigado. Eu espero que esse sucesso continue. É, a gente está gostando muito. Veja bem a frase que eu vou usar para comemorar. Vamos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento que você passa para a gente não tem preço. Que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Inclusive, nossas vidas se cruzam muito, porque amanhã fazem 44 anos que eu me tornei mãe do Ricardo. Opa! E quase, quase no dia do aniversário quase da gente aqui também. Dia. Que bom. Eu assustei quando você falou parabéns, porque eu falei, mas ele é canceriano como eu, como é que hoje vai comemorar? Ah, é o dia do programa. Outro dia nós comemoramos 100 programas, hoje 3 anos de programa, e daqui a pouco vamos de festa em festa, a gente vai celebrando, com não é isso? Com certeza. Muito obrigado, Maria Alice. Você, que essa luz continue acesa. Muito obrigado, Maria Alice. Vamos em frente aqui. Tudo de bom, Luciano. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Pois é, a Berta Celeste tinha 40 anos quando escreveu a letra de Parabéns a Você. Depois de se tornar conhecida em todo o Brasil, doutorou-se em letras e dedicou-se à poesia. A coletânea da sua obra está num livro chamado Devaneios. Aos 54 anos de idade, mudou-se para a cidade vizinha de Jacareí, onde lecionou por mais 10 anos e onde viria a falecer em agosto de 1999, aos 97 anos, de pneumonia. Além de passar boa parte da vida contando a história do seu famoso verso, Berta insistia para que as pessoas o cantassem direito. Quem canta, como muita gente faz, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, está cometendo 3 erros, gravíssimos de acordo com a Berta. Na primeira linha, o certo é parabéns a você e não parabéns para você. Na segunda, o correto é nesta e não nessa data, nesta data. Na terceira, muita felicidade é singular e não plural. Não é muitas felicidades, é muita felicidade. Ah, e aquela coisa do é pique, pique, pique, é hora, é hora, é hora, depois o parabéns a você não tem nada a ver com a melodia original, nem com a Dona Berta. Poetisa de respeito, ela jamais escreveria uma barbaridade dessas. Olha o pessoal chegando, olha o pessoal chegando, chegando e vindo para nossa festa, o nosso programa aqui. Ligue para cá, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, 3 anos de Café Brasil. Tem alguém na linha, alô? Alô, Luciano Pires. Quem fala? É Ronaldo de Itapecerica da Serra. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, você conhece a região? Eu conheço sim, cara, eu conheço todos os lados por aqui de São Paulo. Na Itapecerica eu já fui várias vezes. Maravilha. E aí? Luciano, eu quero primeiro te parabenizar pelo seu programa, realmente extraordinário. Muito obrigado. Você acaba desentalando uma série de coisas que fica aí na garganta da gente ao longo dos anos, né? Uhum. Passa um tremendo de um conhecimento, ou seja, você ajuda a gente, você torna realmente a sexta-feira muito mais macia, muito mais maleável, né? Uma coisa muito mais gostosa, né? Muito bem. Então, o fim de semana acaba sendo mais suave. Que bom. Depois do seu programa. Aliás, que responsabilidade, cara. Muito bem. Então mas continue assim, ajudando a gente aqui, colocando as suas reflexões, os seus textos são ótimos. Bom. Você acaba aí desenterrando uma série de músicas que fica no esquecimento, né? Que a gente nem lembra mais. A gente, de vez em quando a gente liga aqui e ouve, puxa, aquela música, isso. Luciano Pires colocou no programa dele. Tem talento de sobra no Brasil e nós temos que usar, pois não é isso? É, rapaz, tanta gente aí no esquecimento, na geladeira, aí no armário, aí empoeirada, né? É verdade. E no programa do Luciano Pires tem vez. Vamos em frente. Entendeu? Então, parabéns, cara, mas parabéns mesmo, mesmo. Olha, parabéns, parabéns aí, esse que é pra você. Sim, muito, né? Obrigado, Ronaldo. Tá, conta pra turma aí, manda ouvir o programa, sim, vamos aumentar esse número. Eu vou espalhar o seu programa, que realmente é muito bom, mas obrigado. É muito melhor do que você imagina. Que é isso, obrigado, Ronaldo. Tá bom? Tem mais gente na linha aqui, muito obrigado, um abraço. Mais alguém, alô? Alô? Quem fala? Oi, meu nome é Liliane. Eliane. É Lili. Liliane, de onde, Liliane? Eu sou aqui de Itatiba, eu vi que todo mundo daqui tá ligando. Opa! Eu falei, não vou ficar por baixo. Grande audiência em Itatiba, que bom. Olha, não, infelizmente não faz 3 anos que eu te ouço, faz mais ou menos 1 ano, uhum. Mas eu adoro. Que bom. Então, meus parabéns. Tudo de bom aí pra você. Muito obrigado. Continua com a gente aí. Conta pro vizinho, conta pros amigos, pros inimigos, conta pro delegado, conta pra dona do bordel. Fala pra escutar o programa. Vamos agitar esse país aqui. Isso mesmo. Muito obrigado, obrigado, Liliane. Tudo de bom pra você. Obrigado por ter ligado, viu? Um abraço. E no aniversário do Café Brasil, um presente pra você. O poema 666, de Mário Quintana. Ao fundo, você vai ouvir Acariciando com Batista e convidados. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E hoje estamos comemorando os 3 anos do programa Café Brasil. E se você tem algo a dizer sobre ele, liga. Só dá tempo de uma ligação mais. 3016-1766. 3016-1767. 3016-1768. Vamos ali? Então, neste programa de aniversário, eu quero repetir algo que eu disse no primeiro programa 3 anos atrás. Um texto de Érico Veríssimo em seu solo de clarineta. Ao fundo, você vai ouvir Em Ti Pensando, de Anacleto de Medeiros, com o grupo Flor de Abacate. Érico relata um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira. Lembro-me de que certa noite eu teria uns 14 anos quando muito me encarregaram de segurar uma lâmpada elétrica, a cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da Polícia Mundial haviam carneado. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando uma lâmpada para ajudar a costurar esses talhos e salvar essa vida, hein? Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada. Fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ela caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Não, se não tivermos uma lâmpada, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como sinal de que não desertamos nosso posto. Ali, que delícia esse texto. Eu acho que tem mais uma última ligação, tem? Alô, quem tá na linha? Oi, Luciano, Gislaine. Gislaine de onde? De São Paulo. São Paulo. Fala, Gislaine, é a última ligação do nosso programa de aniversário. Diga. Nossa, tô muito contente de ser a última ouvinte e te dar parabéns. Obrigado. Faz poucos meses que eu assisto o teu programa, gosto muito, é um programa muito inteligente. Muito obrigado. E sou sensativo já. Ótimo, continua com a gente aí que a gente vai se divertindo. Obrigada, parabéns. Obrigado, obrigado por ter ligado. Vamos ali? Tá. Obrigado. E é assim, então, no aniversário deste programa, que eu tenho mais é que agradecer a você, que está aí do outro lado desse microfone, que conspira comigo para desemburrecer um pouquinho o Brasil. A batalha é dura, o inimigo é forte, mas a gente é chato. Com Tomás Ortega na técnica, a produção de Cissa Camargo e a apresentação de eu, Luciano Pires. Parabéns, Tomás. Parabéns, Cissa. Parabéns, eu. Tivemos conosco em nossa festa de aniversário Mário Quintana, Teixeirinha, Batista e convidados, Grupo Flor de Abacate e adivinha quem? Marilyn Monroe e até o presidente Kennedy. Gostou, hein? Então visite o meu site. Este programa está lá, com os textos, as letras das músicas e tudo o que você ouviu aqui. www.lucianopires.com.br. E olha só, segunda-feira agora, eu tô lá na Hebe Camargo, falando um pouco sobre a importância do voto. E, para encerrar o começo do nosso quarto ano, uma frase deliciosa de Mário Quintana, da qual eu fiz uma pequena adaptação. Mas, se a vida é tão curta como dizes, por que é que me estás ouvindo até agora, hein? Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu. Café.